amar de novo. Já não ponho a mão no fogo. Confiei, me magoei. É difícil acreditar. E que é diferente. E que tem sentimento. Mas não quero mais sofrer. Você tem que me prometer. Aceita ser só minha. Sou teu rei e minha rainha. Pode desconfiar. Eu vou te provar. Eu aceito ser só tua. Eu serei só tua. Mas tem que esperar. Não quero me magoar. Joy Benassi, o garoto das produções. competência e profissionalismo absoluto. Mais uma vez eu tento te ligar, mesmo sabendo que não quer me atender. Meu coração vazio vai sufocar. Estou perdida e preciso te encontrar. Não entendo você me ligando, falando coisas que não tem nada a ver. Você só me fez sofrer. Não entendo você me ligando, se explicando, dizendo que me ama. Você não me merece. Fui a pessoa certa, você errada. Eu nunca fui suficiente pra esse amor. Eu quero te tocar. Eu quero te tocar. Johnny Zuck e Banda Braga Show. É um prazer cantar com você. O prazer é meu, Tarciane, Banda Batidão do Melody. Sucesso! Me ligando, falando coisas que não tem nada a ver. Você só me fez sofrer. Não entendo você me ligando, se explicando, dizendo que me ama. Você não me merece. Fui a pessoa certa, você errada. Eu nunca fui suficiente pra esse amor. Eu quero te tocar. Filme triste, chorei. DJs Léo e David, sucesso em todo o Brasil. Produtora Black Boy, de Curuçá. DJ Roger Mix, coloca no vermelho. DJ Joelson Virtuoso. Quando vi você, eu logo me apaixonei. Seu jeito tão encantador, no primeiro já me conquistou. Eu também pude perceber. Mania, a nova mania do Pará. Daniel das Produções de Curuçá. Quando vi você, eu logo me apaixonei. Seu jeito tão encantador, no primeiro já me conquistou. Joelson Virtuoso, o DJ que sacode o Pará. A noite cai com ela a falta que você me faz. Eu já tentei te esquecer, mas fui em vão. Tantos sonhos perdidos em meio à ilusão de ter você aqui pra sempre no meu coração. Vou seguir e vou deixar.

que eu tô te pedindo. Esse é só o momento e faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo. Segunda bunda pra que ela eu quebro pro meu fito. Contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo. Vai, vai, vai, vai. DJ Luiz da Night, o louco do mix. Roger Mix, aumenta o volume e sente só a pressão. Você tá cantando, linda que esse rapetão. Tô chorando, não, não. Tô nesse mundo, vai rapetão. Tô tocando, chupa, rapetão, não, não. Tô tocando, chupa, rapetão. Tô tocando, chupa, rapetão, não, não. Tô tocando, chupa. Vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Vai rapetão, tô tocando, chupa, rapetão, não, não. Tô tocando, chupa, rapetão. Tá tocando chapa, rapaz, tá tocando chapa. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, pues hacen un sismo. Ahora da lo mismo. Léo e David. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. DJ Joelson Virtuoso. DJ Léo. Siempre presente, yo estoy pendiente a tus movimientos. But I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips. And now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. Shit, I put this real out, but you wouldn't bite that shit. I type the text, but then I never mind that shit. I got these feelings, but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, just say so. And if I were you, I would never let me go. I don't mean no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms. Caution tape around my heart. DJ Fabrício, imbatível, criando tendências no Pará. DJ Joelson, esse arrebenta. Fabrício, imbatível, criando tendências no Pará. Eu tenho dois amigos, sei que me explica, eles são iguais. E veja minha, como é que fica, se três amigos, iguais é demais. Eu tenho dois amigos, sei que me explica, eles são iguais. Toda novela tem o seu final. Seu papel de um homem fatal. Obrigado, meu Deus.